e causas espirituais. Wanderlei Soares de Oliveira, médium de Minas Gerais, afirma que nós, os espíritas, somos os piores pacientes de depressão. Porque nós acreditamos que tudo é culpa dos espíritos. Nós esquecemos que somos uma realidade biopsico-sócio-espiritual. E temos que investigar todas as causas. Vamos começar pelas causas orgânicas. Antes disso, eu queria falar da importância da gente estudar a depressão, meus amigos. Porque, infelizmente, quem nunca passou não faz a menor ideia do que é a depressão. Pensa que é preguiça, pensa que é moleza, pensa que é fraqueza do espírito, e não é. A preguiça pode ser até uma consequência da depressão. E eu tive a má experiência nessa existência de um jovem de apenas 27 anos, melhor amigo do meu irmão do meio, frequentava diariamente o meu lar, casou-se, e após 3 meses de casados, teve uma discussão com sua mãe, pegou um revólver e tirou sua própria vida. E nós jamais podíamos imaginar que aquele jovem pudesse estar sofrendo de depressão. Então a depressão, dizem os estudiosos, é como se fosse uma doença mãe que provoca muitas doenças filhas. Muitas doenças que a gente não consegue explicar podem ter sua gênese e sua causa na depressão. Um psiquiatra espírita no site www.sosdepressão.com.br defende que até a enxaqueca pode ter como causa a depressão. E eu cheguei para minha mãe, que é depressiva, de grau leve, e ele disse: mamãe, a senhora não sofre de enxaqueca. A senhora sofre de depressão e ela se manifesta também através da enxaqueca. Alergias sem explicação, dores no corpo inexplicáveis. Crianças costumeiramente irritadas podem estar padecendo de depressão e os pais não sabem. Pelo contrário, são rígidos, rigorosos com as crianças. A depressão até no mundo espiritual. Eu, aos 11 anos de idade, decidi-me atirar-me do alto de um muro de cabeça e fui salvo por um primo que havia se hospedado em nossa casa para estudar, porque ele era muito pobre e morava no interior. E graças àquela caridade dos meus pais, certamente por isso eu fui salvo naquela hora, por ele que retornou mais cedo do colégio, me encontrando já no momento exato de me atirar de cima do muro. Em várias vezes, era muito presente na minha infância o desejo de suicidar-me, com 11 anos de idade. A depressão é causa também de talvez dois dos maiores males da humanidade atualmente, o alcoolismo e o uso de drogas. E é por isso que alguns psicólogos espíritas, como Adhemar Novais, afirmam que não adianta nada mandar o jovem, o alcoólatra, para uma clínica de desintoxicação se nós não descobrimos qual é o vazio interior que aquela droga, que aquela bebida está preenchendo. E muitas vezes esse vazio é uma depressão. Então é muito importante a gente estudar a depressão, porque ela é também a maior causa do suicídio. E nós espíritas sabemos da gravidade do problema do suicídio, pelo menos para aqueles que têm consciência dessa gravidade. Então a gente precisa conhecer, estudar a depressão para poder ajudar quem está ao nosso lado, porque eu sei que ninguém aqui tem depressão. Então nós vamos falar hoje sobre as causas orgânicas, causas sociais e espirituais, rapidamente. E vamos nos deter mais nas causas psicológicas, socorrer-nos do Evangelho de Jesus, porque eu sei que sobre obsessão espiritual vocês já são doutores. Sabe mais do que eu, se brincar. Então nós vamos falar sobre as causas orgânicas. As causas orgânicas, meus amigos, o depressivo nasce com um corpo diferente. O nosso perispírito imprime em nossos genes as informações das provas porque precisamos passar aqui nessa existência e certamente nosso organismo é diferente. Pesquisas demonstram que os depressivos reagem muito bem a dosagens de medicamentos de antidepressivos, porque eles encontraram em alguns neurotransmissores, uma relação muito grande com o nosso humor. A serotonina